você é, tô meio distante, deu pra perceber. Achei que te conhecia, mas e que não te conheço. Se seu fardo é leve, porque carrego esse peso. Meu caderno de rimas, não sei se é de adoração ou notas frias. Sou leão da minha floresta, me chamo de novo Messias. A lágrima que corre no rosto, escorre, mancha essa letra. Minha vida é cheia de dúvidas, junto com noite cinzenta. Vou obcecado e secado, pra mar estar no pecado. Mas lembrado e brecado, com medo de ser julgado. Se eu deixar de acreditar, me olharão com julgamento. Dirão que meu lugar é no inferno, sem nenhum ressentimento. Você é o alfa, o ômega, o fim e o começo. Se você diz que tá aqui, porque não te vejo, aparece. A dúvida acaba e desligo a batida e grito pra todo mundo que você é o único em minha vida. Mas não, prefere ficar em sua majestade calado. Já não sei mais pra quem eu tenho orado. Me chamam de alienado por querem ser iluminado. Que sou fechado e jaulado nesse mundo inventado. Que ser cristão tá na moda, ajoelha, chora e posta na trajetória. Só penso no sabor do mel da vitória. Aí eu paro, fico pensando, e agora? Vou parar e aceitar ou escrever uma nova história? Muitos deveriam te amar pelo que fez, seria automático. Que te transforma em sádico, são esses teus seus fanáticos. Seu evangelho é distorcido na mão dos aproveitadores. Deveriam ser os aliviadores, mas são que trazem mais dores. Não é vivido, é falado, discurso todo decorado. Suas ovelhas no passo, todos sendo devorados. Sua palavra é mais alterada que texto no Wikipedia. A humildade, se for, querem estar acima da média. Te julgam por tudo, se vai ou não pro inferno. Os juízes são eles, eles que batem o martelo. Não entram e não deixam ninguém entrar no céu. Cada um fala o que quer na nova torre de Babel. Só sabem falar e gritar no final de tudo, amém. Mas não sabe o real significado da palavra amém. Foi por esses que você sofreu naquela cruz. São esses que você deixa levar o nome de Jesus. Não sei se você existe, isso tá me enlouquecendo. Doendo por dentro, dúvidas estão me enfraquecendo. Sei que sinto algo aqui dentro, é que me deixa mais triste. Pensei que era algo que existe, mas provou que não existe. Se duvidar é errado, então já perdi minha salvação. Serei julgado e culpado pela minha ingratidão. Confesso que te amei, mas já cheguei no limite. Passei muito tempo acreditando em algo que não existe.